Graça e paz, irmãos e irmãs. É uma grande alegria poder repartir com vocês mais um tempo e um pouco mais da palavra do Senhor. Nós vamos compartilhar hoje o Evangelho de João, no seu capítulo 13. Já estamos entrando na segunda parte do livro, caminhando para o seu final. Irmãos e irmãs, eu quero repartir com vocês uma necessidade de oração e de apoio mesmo. Um motivo pelo qual eu tenho ficado dias sem ministrar. Na verdade, há uns 2 meses atrás, 3 meses aproximadamente, eu fui acometido por algumas dores nos ossos. E essas dores foram se avolumando. Nos primeiros 15 dias, como foi orientado, 15, 20 dias, então fui seguindo naquela marcha, esperando a regressão desse processo de dor. Mas ao contrário do que eu imaginava, e mesmo o médico que aqui me acompanha, as dores foram só aumentando. E depois de terem aumentado, não foi mais possível esperar, eu fui obrigado a começar uma série de exames que estou realizando. Alguns já obtive o resultado, aí exames de imagem, exames de sangue, essas coisas que você conhece. E os primeiros resultados, do ponto de vista clínico, ponto de vista médico, não são bons, não foram bons. Pelo contrário, as projeções, os prognósticos são bastante difíceis, assim, de ouvir. De certo modo, eu já estou acostumado com isso, porque em outras situações, outros profissionais de saúde às vezes têm a mesma atitude. Não sei se há algum tipo de orientação na formação deles para sempre trabalhar com o paciente a pior coisa possível. Talvez isso seja parte do processo de formação, talvez uma frieza necessária para o exercício do trabalho que eles precisam ter, né? Porque senão, se começarem a chorar cada vez que verificarem um problema de saúde de alguém, eles não vão poder trabalhar. Bom, os motivos eu não sei ao certo, mas agora eu ainda tenho que fazer exames para continuar a pesquisa e a confirmação da possibilidade que nos foi apresentada. Eu prefiro ainda, eu estou orando, nossa igreja está orando aqui, então eu prefiro ainda não não ficar dando crédito para a enfermidade que já foi vencida na cruz do Calvário. Então não vou ficar falando o pior, vou falar o melhor. E o melhor é que com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Então, há dois sentimentos nesse momento. É inegável, não vamos nos alienar, nem mentir, nem deixar de ser completamente transparentes, que o fato do diagnóstico e dos prognósticos serem sombrios, meio urubuzescos, isso incomoda, incomoda cada dia, cada hora, incomoda também não conseguir andar. Novamente, foi assim com a síndrome de Guillain-Barré, quando eu tinha que pregar sentado lá em São José dos Campos, e provavelmente o próximo sermão eu já, se o Senhor não operar a cura, eu já terei que fazer sentado novamente. Por um lado, isso, sem nenhuma alienação, então, deixa você totalmente desconfortável, né? Por outro lado, existe uma coisa maravilhosa que a Bíblia diz que o homem de Deus, o justo, viverá pela fé. Não que eu mesmo, de mim mesmo, seja justo, mas fui justificado pela fé em Cristo Jesus. E como fui justificado, eu tenho dito à minha esposa, muitas vezes até com dores e ela às vezes até preocupada, não querendo que eu faça as ministrações, não por mal, mas para que eu seja, me preserve, seja poupado, com o cuidado dela. Mas eu tenho dito assim que até o último momento da minha vida, pode ser daqui a um dia, 10 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos, não importa. O que eu quero fazer é viver Jesus e pregar Jesus. E quero fazê-lo com o máximo de intensidade possível. Tá bem? Então, nos próximos dias, eu já vou receber mais exames. O resultado, e tendo mais exames, eu vou informando a você. Mas quero que você se una a mim, a outros irmãos, pedindo que isso seja revertido. Mesmo que os resultados de exame sejam tenebrosos, não tem problema. Não tem nada tenebroso demais para Deus. Também não estou exagerando uma vírgula, também não estou diminuindo uma vírgula, e ainda, se você não entendeu, agora eu espero que você entenda. Quero falar como a espirituais, né? Não me importa qual seja o problema, simplesmente não me importa. O que me importa é que eu quero compartilhar a palavra do Senhor. Primeiro vivê-la e depois compartilhar a palavra com vocês. Esse era a minha palavra de abertura nesse momento. Não dava para esperar mais, porque eu estou tendo que faltar alguns dias de ministrar para você por causa das dores que são absolutamente terríveis, né? Na coluna, na espinha, nos ossos. Aí, a partir daí, o que eu falar, Eu já falo como leigo, é capaz de eu falar bobagem. É, leigo, em geral, não sabe nada, né? Então, não quero entrar em mais detalhes até que eu tenha esse quadro, por completo, tá bem? Mas vamos continuar. Vamos continuar. Firmes na promessa do bom Salvador. Sim, firme nas promessas de Jesus. Nós vamos manter a posição e continuar compartilhando a vontade do Senhor. Tá bem? Você pode colaborar conosco, em oração com esse ministério. Você pode colaborar com a divulgação do blog Logos 7, ponha só o numeral, não escreva 7, ponha só o numeral, blog Logos 7.blogspot.com, para a pessoa poder ouvir quando ela quiser, né? Essas centenas de mensagens que nós ministramos nesses 3 anos. Pode passar o telefone também nosso. E aqueles que desejarem, ofertem. Agora, quero fazer só um alerta para você. O fato de eu compartilhar uma questão de enfermidade, como outros pastores passam por isso, pastoras, missionários, missionárias, irmãos, irmãs, não pode ser a motivação para você, ofertar em nossas vidas. Isso é um equívoco. Isso passa a ser uma solidariedade de, coitadinho, pobrezinho, pastor, está doente. Não, não tem coitadinho aqui, não tem pobrezinho nenhum. O que tem é um seguidor de Jesus que está cada dia mais motivado a pregar o Evangelho e sabendo que um momento ou outro, todos nós vamos deixar esse corpo e vamos ganhar um novo corpo, um corpo novo na glória, junto com um novo nome. Então, a sua motivação de ofertar tem que ser ofertar para a missão e ofertar para o nosso sustento missionário, ofertar para a realização da missão, sim, ofertar para compra de medicamentos, sim, ofertar para realização de exames, mas não com a motivação, de, vamos dar uma forcinha para o pastor que optou por essa vida tal, e, né, coitado, né? Não, não tem coitado, não tem nada disso. O que tem é um homem vencedor, que em mais de 90% do tempo, desde o dia que me converti, há 37 anos atrás, você pode ter certeza disso, né? Experimentou comunhão com Deus e deu frutos de vida, frutos do Espírito Santo, frutos missionários, e, portanto, só motivo de louvor, alegria e vitória. Ah, mas eu quero colaborar, sabendo que há gastos especiais, há exames, há não sei o que que o governo não oferece. Ah, muito bem, faça isso, mas faça nessa perspectiva. Faça na perspectiva de quem quer manter um obreiro ao máximo possível, inteiraço, para poder continuar a obra. Tá bem? É isso que eu acredito. Vamos então, para João 13. Me perdoem gastar esse tempo, mas agora não dava mais para segurar, depois dos primeiros resultados, comprometedores. Agora eu tinha que, como obrigação, compartilhar com você. Tá bem? Assim que eu conseguir conversar também uma pessoa que amo muito, meu irmão, e consegui a tradução dele dos termos médicos para o português, né? Então depois eu posso detalhar para você. Mas agora, qualquer coisa que eu falar, eu estou só com a palavra médica, o prognóstico ruim. Se eu me atrever a falar qualquer coisa, é leigo falando, e a única área em que leigo pode falar é na Bíblia, né, irmãos? Porque na Bíblia somos todos leigos e estamos sempre caminhando para aprender, né? Somos todos autodidatas, né? E com a ajuda do Espírito Santo. Assim que eu tiver mais palavras técnicas em português, respostas assim mais concretas, eu passo para você. Tá bom? Enquanto isso, ore, divulgue e oferte. João capítulo 13. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria desse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai-me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderá mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavará os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, não lava, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo e por isso disse: nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir a sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhe indagou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e estais certos, pois eu de fato o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou o senhor e mestre, e ainda vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar nos pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoado sereis. Eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi, mas é necessário que isso ocorra para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão levantou-se contra mim. Estou-vos revelando esses fatos antes que aconteçam, para que, quando acontecerem, vós passais crer que eu sou. Em verdade, vos asseguro, quem receber aquele que eu enviar, está me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade, vos afirmo que um dentre vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, perplexos sobre a quem ele se referia. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como querendo dizer: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tens para fazer? Faze-o logo. Todavia, nenhum dos que estavam à mesa a entendeu por qual razão Jesus disse isso. Considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, alguns pensaram que Jesus havia dito: compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Judas, assim que comeu o pedaço de pão, saiu apressado e era noite. Quando ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e o glorificará muito em breve. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa maneira tenhais amor para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, não podeis seguir-me agora. Entretanto, me seguireis mais tarde. Inquiriu-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois eu darei a minha vida por ti. Jesus adverte-o: darás a tua vida por mim. Darás a tua vida por mim? Perdão, irmãos, é uma interrogação. Darás a tua vida por mim? Em verdade, te afirmo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vamos compartilhar então um pouco sobre esse texto. Irmãos, irmãs, o capítulo aborda o lava-pés de Jesus. A revelação do traidor também é revelada, a necessidade dos discípulos se amarem e a negação de Pedro por 3 vezes antes da crucificação. Para iniciar, chegou o tempo de crucificação, muito oportuno nesse momento, irmãos, irmãs, onde nós estamos chegando no período da Páscoa. Então, muito importante para nós, né? Chegou o tempo da crucificação e Jesus amou o mundo e, particularmente, amou os discípulos até o fim. Em grego, eistelos tem um rico significado, significa até o fim da sua vida. Amou de modo total, ou absoluto. Preste atenção. O que o termo significa, meu irmão, minha irmã? Eu compartilhava agora há pouco isso da questão de não ter coitadinho, não ter nada disso. O que nós somos, somos cristãos, somos os mais felizes desse mundo. E tendo experimentado esse amor, nós seguimos essa mesma dinâmica. Não com a mesma qualidade, claro, de Jesus, mas ele é um modelo para nós. Que modelo, pastor? O modelo de que Jesus amou o mundo e amou particularmente os discípulos até o fim. Não amou um pouquinho, não amou pela metade, não amou por 3/4, amou até o fim. A palavra grega, como eu mencionei para vocês, significa amar até o fim da vida. Isso é ser cristão, irmãos. Isso significa discipulado, amar até o fim da sua vida. Amar de modo total, amar de modo absoluto. Amar plenamente, completamente. Não importa quanto tempo você vai realizar o seu ministério, disse a vocês, se 1 ano, 2, 10, 20, 30, 40, não importa. Mas o que importa é que você ame até o fim. Foi assim com o apóstolo Paulo, foi assim com o apóstolo Pedro, foi assim com os profetas no Antigo Testamento, foi assim com vários homens e mulheres de Deus ao longo da Bíblia, mas, sobretudo, foi com Jesus. Ele amou até o fim da vida, ele amou de modo total. Ele amou de modo absoluto e nós temos que amar de modo total. Meu irmão, minha irmã, aproveite isso para adotar esse modus operandi, né? Esse modus vivendi, esse modo de agir, esse modo de viver na sua família, na igreja local, na sociedade. Ame até o fim. Ame de modo total. Ame de modo absoluto. Ao final da Santa Ceia, irmãos, o diabo já tinha insuflado Judas Iscariotes para trair Jesus. O mestre derramou água sobre uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Lavou até os pés de Judas, viu? Só para você lembrar. E se você pensar que Jesus tinha declarado a um diabo, preste atenção nisso. Jesus, no início do ministério, antes, bem antes da metade do ministério, já tinha dito: há um diabo entre nós. E sabendo que Judas seria tomado então pelo diabo, seria uma significação do próprio diabo, ele pega os pés do diabo, do endiabrado, do endemoniado, e lava os pés do endemoniado. Às vezes nós não queremos lavar os pés das pessoas mais próximas. Não nos humilhamos. Não cedemos em hipótese alguma. Sempre tem que ser a nossa própria vontade. Não nos humilhamos de modo algum na família, no casamento, no relacionamento com o filho, com a filha, com os pais, com os sobrinhos, com os tios, de modo com os avós, não nos humilhamos, mas Jesus, ao contrário, lavou os pés daquele que iria traí-lo e a quem ele tinha chamado de diabo. Então você pode dizer, mas Jesus lavou os pés de um endemoniado, porque naquele momento em diante ele estaria completamente tomado pelo mal, é, lavou os pés do endemoniado. Isso é o amor de Deus, que está disposto a dar a sua vida de modo total e absoluto por todos. Então o mestre derramou a água. Ao final da Santa Ceia, quando já Judas tinha sido insuflado para trair Jesus, O mestre derramou água sobre uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. A minha oração nessa tarde é para que todos vocês, todos nós cristãos, adotemos a vida de Jesus, o modelo de Jesus. O problema do cristianismo é que ele se distanciou da vida do fundador, da vida de Jesus Cristo, do movimento de Jesus. Então, o movimento de Jesus é o lava-pés. E se Jesus lavou os pés de todos, nós temos que lavar os pés das pessoas. Ceda, ceda. Como eu posso lavar os pés? Ceda. Deus tem me ensinado isso ao longo dos dias, ao longo dos anos, ao longo das semanas, ao longo dos meses. Engula. Tem que engolir uma atrás da outra. Tem que engolir uma atrás da outra e lavar os pés, se humilhar. Pedro não compreendeu e disse para o Senhor que ele não permitiria que Jesus lavasse os pés jamais. O Senhor lhe disse que se não lavasse os seus pés, Pedro não teria parte com ele. Então Pedro, engraçado como era, né, no seu temperamento, engraçado agora, mas para quem convivia, não devia ser mole não. Pedro quis ser lavado inteiramente. Não lava meus pés, não lava tudo. Jesus ensinou que não era necessário, porque Pedro já estava lavado. E disse: nem todos vós estáis limpos, já se referindo a Judas Iscariotes. Mas aos outros, me lembro de um texto bíblico que diz: vós estáis limpos pela palavra. Então nós estamos limpos. O lava-pés ali não era para nos lavar o processo da água purificadora de Deus em nossa vida, não. Era um ato de humildade de Jesus. E um modelo para que os cristãos seguissem. Hoje a gente vê na proposta da organização das igrejas, os líderes, os maiorais, as grandes lideranças, reivindicando aquilo que elas têm como direito. Na Assembleia isso é muito comum. Irmãos, nós estamos já há 6 anos, né? É muito comum que os líderes digam isso. Quando chega o líder maior, então os outros passam a palavra e dizem a quem de direito. Sabe, irmãos, quem tinha o direito de ser lavado nos seus pés e ser cuidado e ser amado, como Maria fez com Jesus, é o Mestre. Nós devemos servir, nós devemos ser os últimos e colocar os outros em primeiro. Isso é o modelo de Jesus, completamente inverso ao que a cristandade vem fazendo. Bem, depois de ter lavado aos discípulos, perguntou se tinham entendido o gesto. Isso é importante, irmãos, no discipulado. Não basta fazer o gesto, o ritual, mas é preciso entender o que está acontecendo. E ele explicou que ele, como mestre e senhor, lavou os pés dos discípulos. Eles deviam lavar os pés uns dos outros. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Também nenhum enviado ou apóstolo é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreendestes esse ensinamento e os praticardes, serão abençoados, bem-aventurados os felizes ou felizes sereis se cumprirem esse mandamento. A segunda parte narra a entrada de Satanás na vida de Judas e sua saída do convívio com os discípulos para trair a Jesus. Naquela hora, irmãos, irmãs, os discípulos não entenderam que era Judas Iscariote. Considerando que o traidor era responsável pelo dinheiro, eles parece que ficaram meio atordoados e não perceberam. E levantaram algumas hipóteses. Talvez ele tenha saído por ordem de Jesus para comprar o necessário para a festa ou dar alguma ajuda aos pobres. Parece que realmente não perceberam. Ficaram atordoados e não enxergaram o que estava acontecendo. A seguir, no terceiro trecho do capítulo, Jesus avisa que o Filho do Homem e o Pai estavam sendo glorificados. Aleluia! Glória a Deus! Também avisou que permaneceria, melhor colocando, pouco tempo com eles. E para onde ele estava indo, eles não podiam ir agora. Naquele momento, que ele se referia a voltar para a presença do Pai, para o céu. Então, naquele momento, eles não iam poder voltar para o céu, ir para o céu. Eles iam ter que realizar o seu ministério primeiro, para depois, no tempo certo, voltarem. Muitos sofrerão martírio. Muitos darão a sua própria vida, depois dormirão e aguardam o dia desse triunfo final, quando se levantarão, serão ressurretos e vencerão eternamente. Para fechar, irmãos e irmãs, Jesus deixou um novo mandamento. Um novo mandamento ele nos outorgou, que vos ameis uns aos outros, assim como o Pai, eu vos amei, e que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. Através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Bem direto. O que vai fazer com que as pessoas do seu bairro, da cidade onde está a sua igreja, reconheça que Jesus está no nosso meio, é o amor que nós temos pelos outros, uns pelos outros. E se nós não temos esse amor uns pelos outros, eles não reconhecerão que nós somos discípulos de Jesus. Pastor, então isso tem a ver diretamente com o resultado da missão? Diretamente. Se nós vivenciarmos o amor na comunidade, uns para com os outros, então isso é um testemunho de que Jesus está conosco. Se nós não vivenciarmos, então é porque Jesus não está e isso não vai atrair as pessoas. A missão vai ficar muito complicado, porque nós vamos falar, falar, falar do amor de Deus, mas eles não estão vendo o amor de Deus em nós. O que eles precisam é ver o amor. Eles precisam perceber o amor. Eles precisam enxergar o amor. A quarta parte é pequena e eu prefiro transcrever o texto. Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, não podeis seguir-me agora. Entretanto, me seguirás mais tarde. Inquiriu-lhe, me seguirão, né? Mais tarde. Inquiriu-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois eu darei a minha vida por ti. E Jesus adverte-o: darás a tua vida por mim, Pedro. Em verdade te afirmo que antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Para finalizar essa devocional de hoje, glorificado seja o Senhor pela sua santa palavra, eu deixo com vocês algumas verdades de aplicação pastoral. Quatro verdades. A primeira, em primeiro lugar, Jesus deu um grande ensinamento de amor e humildade no lava-pés. Se você quer ser um seguidor de Jesus, meu irmão, minha irmã, entenda, é preciso aprender esse grande ensinamento de amor. Você precisa amar as pessoas. E amar de modo total, absoluto, até o final da sua vida. E você precisa de humildade. E sabe quem é humilde? Aquele que se abaixa. Eu vou colocar em português mais claro. Se abaixar é ceder o seu direito. Nós vivemos desde o início da modernidade. Esse é um advento da modernidade, sim. Sim. Explique para mim, pastor. Do ano de 1400 para frente, foram jogados fora o modelo teocrático da Igreja Romana, o modelo mesmo da Igreja Ortodoxa. Surge a reforma, mas junto com a reforma, nós estamos vivendo um momento onde nasce uma nova divindade. É o chamado renascimento cultural. Vou falar de novo. Renascimento cultural. Por que renascimento, pastor? Porque é o momento onde se tenta voltar para a ciência, para os gregos, para tudo que é que diz respeito ao pensamento, menos a metafísica dos gregos, menos as reflexões teológicas dos gregos, ainda que eles fossem politeístas. Ou seja, a nova divindade tem um nome, é humanismo. A nova divindade. Até aqui, é claro que havia pessoas, e havia grupos, e havia países, agrupamentos, cidades humanistas, é claro que sim. Mas não tinham ganho nunca o caráter de divindade absoluta, como se pudessem, inclusive, provar a existência dessa divindade. Essa divindade humanista fica travestida de ciência. Essa divindade humanista fica travestida de uma postura política, social, econômica, ideológica. Então, essa divindade é grande demais. E essa divindade está presente até hoje. Se você pegar a parábola do semeador, é aquela onde a semente não vinga porque o eu fica muito preocupado com os cuidados desse mundo, a terceira semeadura, então a semente não vinga. É essa divindade, a divindade do eu. E na divindade do eu, a última coisa que o eu aceita, aquilo que ele mais abomina, é ceder direitos. Ceder direitos. Então, em toda a mídia, ao longo dos anos, o quinto poder, né, depois dos poderes estabelecidos, perdão, o quarto poder, depois do executivo, legislativo, judiciário, o quarto poder é a imprensa, a A imprensa, o judiciário, a mídia trabalha todos os dias uma ideia de que as pessoas têm que se empoderar, elas têm que ter o direito. É claro que Deus nos fez com livre-arbítrio e sempre, se ele fez com livre-arbítrio, ele nos deu a possibilidade de escolher. Mas agora não, é o insuflar do eu. É o insuflar do direito. As mulheres têm que ter o direito. Os homens têm que ter o direito. Os homossexuais têm que ter o direito. Os heterossexuais têm que ter o direito. Os pobres têm que ter o direito. Dependendo de cada grupo, cada um vai defender uma bandeira. Os ricos, até, eles têm que ter o direito. Afinal, eles lutaram muito para chegar onde estão. E todo mundo tem o seu direito. Os líderes religiosos têm o direito de mandar na igreja. E os membros da igreja têm o direito de não aceitar liderança alguma e de ir embora. E eles têm o direito de julgar os líderes se eles cometerem um erro. Sabe por quê? Eles têm o direito, a prerrogativa de julgamento sobre os irmãos e sobre os líderes. Eles têm o direito, isso é adoração a uma divindade, e essa divindade se chama ser humano, mas traduzindo, humanismo. Sabe o que Jesus propôs? Que nós sejamos humildes. Sabe o que Jesus propôs? Que nós amemos. Sabe o que Jesus propôs? Que nós lavemos os pés uns dos outros. E no lava-pés eu tenho direito, sim, mas eu abro mão da minha prerrogativa. Jesus era o maior entre ele e o seu grupo, né? Ele é o maior de todos. E ele se dobrou ali para lavar os pés dos discípulos e também deu a vida por nós. Ou seja, o maior entregou a vida pelo menor. Em segundo lugar, Jesus é o eu sou. Em grego, ego eimi. E foi traído. Devemos estar preparados para traições e para a guerra espiritual, irmãos. Nós estamos num. Hoje é o 20º dia de uma campanha de jejum. Eu também estou aguardando muito das respostas que vou fazer nos exames, porque eu sei que além dos problemas de ordem fisiológica mesmo, biológica, além desses problemas, no meio dessa campanha de 40 dias de jejum, nós, eu, os outros pastores aqui da igreja, a pastora, o pastor, outros líderes vão sofrer uma pancadaria espiritual, porque nós estamos jejuando para que principados e potestades dessa cidade, onde estamos, sejam expulsos e depois as pessoas possam experimentar um grande avivamento. Então eu tenho certeza que muita coisa também, está acontecendo, não só pelos motivos naturais, mas por motivos sobrenaturais. E Jesus é o eu sou, o ego em mim. Ora, ele que é o eu sou, foi traído. Se ele foi traído, irmão, irmã, você esteja preparado, esteja preparada para traições e para guerras espirituais. Nós enfrentamos isso, traições e guerras espirituais. Se nós não tivéssemos traição e nem guerra espiritual, os irmãos perdoariam uns aos outros e não pegariam pedra para atirar na mulher que foi pega em adultério, não atirariam pedra em Davi que cometeu o pecado do homicídio, formação de quadrilha, assassinato. Nós não atiraríamos pedra em ninguém. De modo algum. Mas as pessoas, por causa do seu eu, a divindade que surgiu há 500 anos, e cada dia mais forte, essa divindade vai até o momento final, pode ter certeza, porque é importante que o anticristo também encontre um ambiente preparado para ele. Qual é o ambiente melhor para ele? Onde as pessoas são idólatras do eu. Sendo idólatras do eu, elas poderão segui-lo na sua rebeldia, elas poderão se rebelar. Nós devemos estar preparados, irmãos. Se Jesus estivesse comandando de fato a cada irmão e a cada irmã, a cada família, a cada igreja local, nós não teríamos conflitos no grau que temos, traições no grau que temos. Traição, assim, no sentido também de desistir de dons e ministérios, desistir da utilização dos talentos em nome do julgamento, porque você é o eu que julga, você é o poderoso, a poderosa que julga e que pode apedrejar. Mas eu quero dizer, Jesus diz assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E tem um outro tipo de cínico. Me lembro dos cínicos lá da Grécia, os cínicos andarilhos, tá bem? Tem um outro tipo de cínico que diz: não, eu não julgo, não, tudo bem, já desculpei, já perdoei. Só que é o seguinte, eu não julgo, em tese eu perdoo, só que eu não ando junto, porque o meu eu não admite andar junto com uma pessoa pecadora, uma pessoa suja, uma pessoa mentirosa. Se você pegar os 10 mandamentos, né, uma pessoa que adorou um outro Deus, uma pessoa que é idólatra, uma pessoa que tem imagem de escultura, não vou andar junto de modo algum. Uma pessoa que não guarda o dia do Senhor, eu não vou andar junto de modo algum. Então esse é o cínico, ou a cínica. Meu irmão, minha irmã, Jesus é o eu sou, o ego ei me. E ele foi traído. Nós devemos estar preparados para traições dessa natureza, dessa envergadura. Mas não desistir, não desanimar. E na guerra espiritual, o inimigo vai fazer de tudo. Eu falava agora há pouco sobre a sua ajuda, eu quero te dizer que às vezes ele tenta apertar o calo da gente, fazendo com que os irmãos simplesmente esqueçam do comprometimento conosco, missionário, e aí nós ficamos totalmente desprovidos. E quando ficamos desprovidos, ou quase totalmente, não totalmente, seria um exagero, mas ficamos muito desprovidos, é a melhor colocação. E ele tenta apertar a gente por aí para quê? Para desestabilizar. E desestabilizando, dizer assim: ó, parem com isso, para com a missão, para com esse negócio, vai fazer outra coisa. Irmão, irmã, não vou fazer nada. Sabe o que eu vou fazer? Vou pregar o evangelho, porque o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. E eu fui separado pelo Rei da Glória para anunciar. E continuo anunciando, e a cada dia nós batemos meta em cima de meta, vidas e mais vidas ouvindo a palavra do Senhor. Não é uma questão de meta aqui mercadológico, né? Não é isso, mas Somos mais ouvidos, mais ouvidos, e a palavra tem poder para penetrar nos corações e para lavar, como Jesus disse para Pedro. Vós estáis limpos. Não é nesse texto aqui, mas ele disse para Pedro: você já está limpo, é só eu lavar teu pé, porque o resto já está limpo. E eu me refiro ao texto então que diz: vós estáis limpos pela palavra. Alguém precisa dar banho no povo, e para dar banho no povo, a gente só dá banho no povo com a palavra. Ontem na nossa igreja, na abertura do culto, o irmão Isaías fez uma ministração maravilhosa. O Ministério do Louvor fez uma ministração maravilhosa. O pastor Jessé fez uma pregação maravilhosa. Eu tenho uma alegria de ouvir o pastor Jessé, a pastora Margarete, e outros irmãos jovens que estão surgindo. Eu ouço e me delicio. Ouço e me delicio, era o que eu sonhava. Não ficar comendo maná estragado, né? Ou a morte na panela. Não, ouvir a palavra viva do Senhor. Em terceiro lugar, em primeiro, o Senhor deu um grande mandamento de amor e humildade. Em segundo, ele é o eu sou e foi traído. Nós também podemos ser traídos. Em terceiro, o Senhor nos deu um novo mandamento, que na verdade, irmãos, de novo, é uma forma retórica de expressão, tá bem? Por que que é retórica? Porque nos 10 mandamentos já estão presentes essas concepções, né? Já está presente essa ideia. Lá na lei, lá nos profetas, isso já se encontra, mas a gente fala retoricamente novo mandamento porque Jesus vem e sistematiza tudo, falando do espírito da lei e da profecia. Então, em terceiro lugar, o Senhor nos deu um novo mandamento para que nos amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. E através dessa postura, daremos testemunho que de fato somos discípulos de Jesus. Eu estou jejuando por você. O meu jejum não é igual de todos vocês, embora Isaías 58 diga que o jejum é acolher o órfão, acolher a viúva, mas existe o jejum também que Jesus recomendou para os discípulos, que é de abstenção de alimento para expulsar principado e potestade. O meu é diferente por ser diabético, eu não posso ficar todas as horas assim, mas ao máximo possível. Saiba que quando tu às vezes na minha cama e acordo, então começo a orar por você. Saio de lá e vou orar por você. Jejuo por vocês que estão ouvindo essa palavra. Creio no que Deus está fazendo. Então preste atenção. Assim como ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Essa postura é que dá testemunho de que de fato somos discípulos de Jesus. Eu quero fazer uma chamada para a nossa igreja aqui. Amemo-nos uns aos outros. Esse amor que é capaz de tudo crer, tudo esperar, tudo suportar, esse amor que jamais acaba, lá de 1 Coríntios 13, tem músicas populares do Brasil, são lindas, mas tem algumas que dizem assim que é impossível descrever o amor, e aqui eu tenho que discordar, eu e Fernando Pessoa, né? É claro que eu tenho que discordar, porque o apóstolo Paulo descreveu exatamente o que é o amor em 1 Coríntios 13. Então, o amor é isso. Tudo vai passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer. E que palavra é essa? A palavra do Senhor é a palavra criadora, é Jesus, é a palavra de amor. Através dessa postura, irmãos e irmãs aqui de Entre Folhas, vamos nos amar. Esse é o melhor método evangelístico. Irmãos de Vargem Alegre que nos ouvem, irmãos de São Paulo, do estado de São Paulo, irmãos do estado de Minas, irmãos do Brasil, irmãos das nações que estão nos ouvindo, a melhor metodologia missionária é o nosso amor uns para com os outros. Esse é o melhor. Aí, nesse caso, às vezes, nosso amor é tão impactante que não é nem necessário fazer abordagem apologética de defesa da fé. Nem é necessário. Depois só é necessário ajudar as pessoas a entenderem o que Jesus operou na cruz do Calvário, o plano de salvação, mas posteriormente, porque ela já está tão impactada com o amor que nós vivemos, que ela já aceita, já acolhe. É o melhor método missionário. E para encerrar, em quarto e último lugar, vigiemos para não cair em tentação e acabarmos negando ao Senhor antes que o galo cante. Essa referência é uma referência óbvia a Pedro. Pedro ficou todo garboso quando ele disse assim: olha, eu vou dar minha vida pelo Senhor. Aí Jesus disse para ele: olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Irmãos e irmãs, vamos vigiar para não cair em tentação. Senão, antes que o galo cante, até o final da madrugada, dessa noite ainda, nós podemos cair 3 vezes. E assim por diante, em outros dias também. É necessário vigiar e orar para não cair em tentação. E é necessário vigiar e orar, se possível, jejuar conosco nesses próximos 20 dias. Faltam 20 dias de campanha, nós estamos separando o período da tarde, da meio-dia 6 da tarde, que consideramos o melhor horário para as pessoas poderem tomar café, depois poderem jantar, porque a ideia não é ficar flagelando ninguém, tá bem? E ainda com a orientação, se alguém estiver no meio do trabalho, sentir uma baixa de glicose, alguma coisa assim, não tem que ficar nem pensando. Vai logo e alimente-se com o necessário, porque a ideia de Deus não é ficar vendo ninguém passar necessidade. Agora, é um momento de quebrantamento, é uma oferta que a gente faz a Deus. É dizer: Senhor, eu me esvazio do eu, do humanismo, do eu, do eu, do eu, para que o Senhor me encha com teu Espírito. Vigie conosco mais 20 dias, nas tardes. Vigiemos para não cair em tentação e para não negarmos ao Senhor antes que o galo cante. Eu louvo a Deus por esse capítulo, louvo a Deus por mais um capítulo de João, e agora já caminhamos para o final, né? Já caminhamos, já estamos na segunda metade para o final. Que Deus nos abençoe poderosamente. Eu disse a você que se você quiser nos ajudar, como pessoa, quero abençoá-los pessoalmente e quero abençoá-los ministerialmente, para que eles tenham todo o necessário para realizar a obra tranquilamente, sem o estresse de saber se vai ter ou não vai ter dinheiro para comprar remédio, dinheiro para comprar alimento, essa coisa toda. Tá bem? Então, às vezes eu fico até um pouco admirado e quero fazer uma convocação, pedir à esposa para entrar em contato com alguns, de novo, irmãos, irmãs, discípulos que hoje são pastores, são pastoras. Impressionante, porque com 20 pessoas, no máximo 30 pessoas, com valor baixíssimo, valor de uma pizza, né, no mês. Nós podemos suprir dois missionários aqui fazendo um trabalho que, irmãos, a nossa igreja cresce em qualidade todo dia. Todo dia. E em quantidade também está crescendo. Não na mesma marcha, mas eu tenho certeza absoluta que depois do terceiro ano de discipulado, de condução do trabalho, não tem como segurar. A hora que o amor estiver explodindo uns para com os outros, não tem como segurar, ninguém detém, a obra é santa. Se você quiser, eu repito para você: primeiro o apoio ministerial. Cito: bloglogos7.blogspot.com. Faça como a nossa irmã que nos ajudou tanto e poderá continuar nos ajudando, Floranete, um abraço, Valquíria, Regis, meninas, meninão, a todos vocês, um abraço. Mande o nome de alguém para nós atingirmos mais vidas. Não é possível. Mande mais, eu quero mais, nós precisamos falar para mais gente. E se você quiser ajudar financeiramente, anote. Aliás, não precisa anotar, né? Desculpa, o dinossauro aqui falando. Vai ficar aí gravado. O Pix é 247 190 158 16. Repito, 247-190-158-16. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e se o Senhor nos permitir, nos encontramos para João capítulo 14. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.